chega disso. Não vou poder. Já toquei. Agora vou. Agora go. Agora go now. Agora. O samba ligo automático, solidariedade, caridade, senso prático, signo de touro, tudo que por dentro é ouro, a flora batucada na barriga da manhã. O bamba quando sai o samba ligo automático, solidariedade, caridade, senso prático, signo de touro, tudo que por dentro é ouro, a flora batucada na barriga da manhã. Chega disso, não vou poder. Já toquei. É na moita, bem bom do Big Lean, Big Bang do bumbum, a minha nega gosta. Chega e se encosta a noite inteira, Analang, Analang. É no palácio, é no casebre, no sobrado e é na moita. Bem bom do Big Lean, Big Bang do bumbum, a minha nega gosta. Chega e se encosta a noite inteira, Analang, Analang. Chega disso, não vou poder. Já toquei. Agora vou. Agora go. Agora go now, agora go. Agora go now, agora go. Agora go now, agora. Desci lá do cruzeiro na batida da guitarra. Neguinho da favela quis saber onde era a farra. Eu disse, meu irmão, onde tiver tomado eu tô. Um busal, taquaril, um buraco do Brasil. Desci lá do cruzeiro na batida da guitarra. Neguinho da favela quis saber onde era a farra. Eu disse, meu irmão, onde tiver tomado eu tô. Um busal, taquaril, um buraco do Brasil. Chega disso, não vou poder. Já toquei.